206. Azul 4206, Livre LS, chame torre 1895. 8-9. Salvador, boa tarde, Azul 4206. Azul 4206, continue a aproximação. Guardando. Você pode ter tem checado. Passarei. Uma sola aqui na 6210. Negativo, chama a sola 2MD final. 2MD. É 2MD, Alfa Gillette, portão 4. Alfa Gillette 4, é 2MD. De ITAP, desça para um nível 060. 2190 graus, 0 menos. Cliente, livre de decolagem para 2230. Aqui 3, controlado, guardião do 07. Cliente, chame só um 21 desse momento. Sou externo baixado, travado, azul 4206. Tirei aproximação, guardando pista livre, do 4206. Guarda. Livre pouso, pistão 0, vento 200 graus, 079. Livre pouso, 4206. Torre Salvador, muito boa tarde, voo 1169, ponte espera da 10 pronto. Voo 1169, mantém ponte espera. Atena. Cano 2231, decolar azul, AU 54, controle em 2098. Cano 208, obrigado, boa tarde. Salvador, muito boa tarde, passarelo 2231. Passarelo 2231, boa tarde, contato radar, saída da Momo, suba para o nível 180. Cliente no perfil da Momo para 180, 2231. Ali mantém cabeceiro 90. Ali mantém 10, 1169. Ponto 206, sola 5000, nível de elite, sola 219. 219, 4206. Localizador Livre LS. Livre LS, stop. Controle Salvador, passarelo 2221. Na medida do possível, coordenar com Recife a proa direto para Barreiras. Frente, aguarde, mantendo o perfil Momo. Frente, 2231 na sua escuta. Sola Azul 4206, alisou, boa tarde. Azul 4206, boa tarde, Alfa Juliette pro 8. Alfa Juliette, portão 8, 4206. Deve decolagem, voo 1169. Juliette, tendo Zulu, vetoração, sequenciamento, número 3, na aproximação, curva esquerda. proa 100, limite ao Kiremaik 140 do NDB Simbra. Esquerda, sem o limite 140 de Simbra, descendo 5.000. Firma. Decolado ao 58, controle 20.8. 20.8, montado semana. Controle Salvador, boa tarde, com 1169.410. Com 1169, contato radar, saída da Elf, subou 360. 360. O nono 69, pode mandar eu? Pode dar eu, 69. Boa, Nael. Crash Tano Zulu, desça para 3.000 pés, ajuste 10 no meio. 3.000, Tano Zulu. Apagou, que estabilizou. Apagou, Felipe LS, chama torre 1895, composto. Oh, obrigado. 3190, cruz 070. 3190, desça para 2.000 pés, ajuste 10 no meio, reporte localizador. 2.000, ajuste 10 no meio, reporte para o lote, e tem a inscrição garantida para 2.000, 3.000. 1.7. Visual, pousa na 1.7. Gente, ouça o Papagolf e pode para cancelamento dos pontos. Vamos, camarada. Controle 1208, transponder 5162. Cabina 320, decola na 0, direita após, outro Zulu 1.0. Dael Leda, 208, 5162. Então, agora vamos para a pushback para a NAP. Dael Leda Motiva, sai. Dael Leda Motiva. Fazer 1999, Papagolf passou Simbra, 1410, está visual, isso é 1.7. Parece que o Papagolf solicita cancelamento? Solicita. Plano cancelado ao 01, autorizado base pela direita, pode na curta final 1.7, olha o Papagolf. Vamos camarar na curta da 1.7. Controle autoriza o gol 1969 e voa morte, vai dar presente? Aguarde, coordenação. Na sua escuta, graças. Passare 2231, direto Barreiras, dá presente. Dá presente, direto Barreiras. Muito obrigado, 2231. Toma ali, uma prossiga. Vento Papa Golf, livre pouso, piscina 7, vento não tiver o grau 07 nasce. Golf, livre pouso. Zulu, direita para 170, limite o localizador. Direita 170, limite o lock. Oscar Papa Golf, follow 03, confirme intenções de pátio. Sente, segue pista à direita, frequência livre estacionar. Juliette, Mateia 3000, tem um tráfego 12 horas, meia dúzia de milhas, é um Airbus 321. Ok, Mateia 3000. Mantendo a saída, chama agora Recife, frequência 1251, alterno 3325. 251, 3325, boa tarde. Localizador, 3190. 3190, DVLS, chama em torre 1845. 1845. Salvador, 3190, localizador na Cisco. 3190, continue a aproximação, poste marcador externo no trem de pouso da chave travada. Reportará, 3190. Tango Zulu, para o localizador, curve à esquerda para o 060, isso para 2000 pés, a gente 1016. Esquerda 060, descendo 2000. Passando externo, baixado travado, tá 3190. 3190, livre pouso, 90, vento noite, 0 graus, 0 menos. Livre pouso, 90, tá 3190. Zulu, complete LS, chama em torre 1895. 1895. Torre, o Papa Tango, Juliette, Tango Zulu. Prossiga, Juliette, Tango Zulu. Vai passar o externo. Confirme, cancelagem de pouso no 0 ou no 7? Ah, vai ser o no 7, daqui a pouco cancelo. Olá. Passaredo 2231, chame Centro Recife, frequência 128.8, alterno 260. Com Recife e alterna 1260. Obrigado, hein? Uma boa noite. Boa noite. Vou prosseguir para 17, hoje, Letango. Letango, ponto final 208, utilizado base pela direita, ponte, ponto final no 7. Tomar final no 7. Primeira gol, boa noite. Desvios para o Aditap, deixa para o 050. Pode desvio de Aditap, descendo para o 50, 1166. Para pushback, acionamento é o azul 6919. Azul 6919, portão 9, autorizado, chama táxi. Lili, chama um táxi, 6919. Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, manda. Adão no 7, com trem baixo checado, Juliette Angelo. Juliette Angelo, livre pouso, piso no 7, vento 200 graus, a menos. Obrigado, pouso no 7, Letango. Tango Zulu, Dolo Zulu 1, confirme que de pátio. 3, 2, livre direito, sequência livre estacionar. Salvador, boa noite, é VIP 5415 para autorização Léo. 5415 e Léo, a voz de cota. Ah, deve ter a saída prevista? Israel Coral. Para o Partiu Azul 6919, PAB 104, alterna Ribeirão Preto com 4 horas e 40. PAB? 104. Prezado táxi, via IT Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1895, Senegal 1016, boa viagem. Frente via Alfa, ponto de espera da 10, 1895, uma boa, é o 6919. 4 no 5, tá pronto? Pronto. 4 no 5, Salvador e Léo, 1 no 40, desautorizado, via Golf 677, decola da 10, primeira curva direita, saída coral. 1208, controle, acione o transponder 0273. Paulo Salvador, Xané 6201, na instalação em uniforme, autorização para Janeiro Galeão. 6201 no Galeão, 360 autorizado, via Pesulo 10, SMAP, Lúbito, Barbacena, pós-conforme. Decola da 10, curva direita, Dael, Leda, Motiva, saída, 1208, controle, 5177, transporte. Aprovado 360 para Rio de Janeiro Galeão, via Pesulo 10, SMAP. Lúcio, Barbacena, pode conforme o plano. Decola da 10 com curva direita, saída da L-Transição Leda, após voa Mótiva, 5177, transponder, controle 1208. Depois de estacionamento, 6231. Salve na posição 4, chamar para a posição de estacionamento. Alô? Da Azul de Barreta Guarda, tá livre, pushback, pós-táxi. Pós-táxi, 883. Salvador, muito boa, é o Azul 6919, próximo ponto de espera, pronto? Azul 6919, livre decolagem da 10, venta 190 graus, 6129. Livre a linha decola, é o Azul 6919. Paulo Salvador, muito boa tarde, voo 1869, autorização Brasília, sente reclamação, uniforme. 269, Brasília 360, autorizado. Eu peso Lula 7, decola da 10, primeira curva direita, saída arbórea, Alefa. 1208, controle, 5401, transponder. Obrigado, 360, confirmado, plano de voo pela outra de Lula no centro, decola da 10, primeira curva direita, arbórea, Alefa. 5401, 1208, subou, 8969. 269, o plano de confirme a saída? Saída é Rabo Elétrico, primeira curva direita. Afirmativo, reporte para estacionamento. Será, 869. Agora, 3894, boa noite. Após desvio, sua de TAP, desça para o 050. Azul 6919, decolado ao Zona 9, chame o controle, 1208. Ok, controle agora 1208, 6919, boa. Controle Salvador, boa tarde, Azul 6919. Boa tarde, Azul 6919, contato radar, saída da EL. Ok, né, Dael, azul, 6919. Tabirizona, LS, gol 1166. 1166, livre, LS, chame torre 118, decimal 95. 1895, 1166. Torre Salvador, boa noite, gol 1166, vai passar em Índia Serra, embaixo para lá. Gol 1166, sente, o ajuste é 1016. Continue na aproximação e aguarde a autorização de tudo. Tá dando autorização, o Nuno 66. Protaque 183107 agora, 3h40, alternando o barulho. E aí, vem Alfa no plano de espera da 10, torre 1-1895, QNH 10 no meia, boa viagem. Vento 1-70 graus, 07 nós. Livre pose 1-0, gol 1-166. Gol 183, mantenha a porta, espera. Boa tarde, gol 645, chegada bom, se desça para 4000 pés, ajuste do altímetro 0 no meio. controle 169-19. Prossiga. Ele já está cruzando 80. Presente, autorizaria pro de Mótila. Aguarde. 3, alinhar e manter 1-0. Alinha e manter 1-0, 8-3. Azul 6909, mantendo a saída, chame agora o centro Recife, frequência 1251, não alterna 13325. Ok, Recife agora no 251, não alterna 3325, 6909, boa. Alô, Salvador, gol 1166, já livrou. Táxi via Alfa. Juliette, para a posição 9, no Traverse 8, segue o follow-me na Esfera. Alfa Juliette, através do 8, vai seguir o follow-me, gol 1166. Se eu estiver, bom, pista para o 50, 643. Guardião 07. Prossiga, Guardião 07. No pátio 3 acionado, pronto para a decolagem, com 4 a bordo, destino Ondina. Gente, o Guardião 07, você tem condições de decolar já com a proa sul, sem interferir com o pátio principal? Afirmativo, tem condições. Gente, informe fora do solo, o vento é 180 graus, 629. O comandante a bordo? Eduardo. Gente. Iniciando, 07. Gente, Guardião 07. 983, decolado aos 25. Chame o controle 120, décima 8. 08, boa noite. Oi, Salvador, boa noite, com 883. Bom, 1883, contato radar. Suba o 400, sair da El. Positivo, 400 da El. Pode curvar à direita, na proa de Leda? Autorizado, Leda, 1883. Autorizado, Leda, obrigado. 3894, após etapa, desça para 2000 pés, ajuste 10 no meio, reporte localizador. Afirmativo, após etapa, descendo para 2000 pés, reporte localizador. Poderia confirmar por gentileza as condições aqui? Dá uma olhada agora, senhor? 2-0, décima 8. 1-0-8, após a P5. Está seca. Prato. Obrigado, 3-8-9-4. É que foi, 1-6-6? É. Controle Salvador, Guardião 07. Guardião 07, pela linha do litoral, reporte final Ondina. Repassará final Ondina, Guardião 07. Controle, pode confirmar o ajuste do Guardião? Ajuste 10 na meia. 1-0-1-6, grato. Solo Salvador. É o 3567, informação que uniforme. O gate é o 03, autorização. Salvador Brasília, 360 autorizado, Vieira peso Lula 7, decolada 10, primeira curva direita, saída Arbor, Elefa. 1208 controle, 5402 transporte. Afirmativo, autorizou Brasília pra gente, 360 nível, vai decolada 10, curvando à direita, Arbor, a saída, transição Elefa. Upper Zulu 17 até Apino, conforme plano. 1208, controle Salvador. 5402 é o transponder, cotejou o TAN 3567. Chame posicionamento 3567. Pode chamar, obrigado. Tower, good evening, Condor 077, position 11, information uniform received, we just out of a clearance. Condor 077, contact ground 121 decimal 9. 119, Condor 077. Good evening, Condor 077, position 11, information uniform received, we just out of and clearance. Condor 077 to Echo Delta Delta Fox, cleared flight level 330 via Upper Whiskey 58 into Recife after flight confirmed flight plane route. Take off runway 10 after left turn. Puka departure, Caju transition. 1208, Salvador departure frequency and Fox 5172. Boa noite, acione identificação, chegada a mar, o ideal de descida, desça para o nível 080. C120.8, squawk 5172, please say again the departure. Puka departure, Caju transition. Puka departure and Puka transition, Condor 077. Puka departure, Palpa. Uniforme Charlie Alpha, Caju Transition, Charlie Alpha, Juliet Uniform. Just a mic on door 077. Discharge, this departure is 10/3 Echo. Puka departure, Papa e uniforme Charlie Alpha, Caju transition, Charlie Alpha, Juliette e uniforme. Sequência, reporte final para pouso, ajuste meio 16/1/0/6. Puka departure and thereafter Alpha Charlie Juliet transition, Condor 077. Your transition is Alpha Romeo Uniform. Okay, just stand by, we have to look it up. Salvo Salvador, o TAN 3567 para push acionamento no 03. 03, aguarde para o pushback 3567. Aguarda, 3567. 2077, copy? Yeah, we have the Puka transition, sorry, the Puka SID, and confirm thereafter Alpha Charlie Juliet transition. No, no, your departure is Puka, Papa Uniform Charlie Alpha, and your transition is Aru Alpha Romeo Uniform. Did you copy? Copiado. É de 4 horas e 40, alterna a Salvador. Frisado táxi, via Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1895, Kenegal 10 no meio. Frisado táxi, Índia e Alfa, ponto de espera 219, 0877, we have the Puka departure, Papa Uniform Charlie Alfa, and then the Aru Alfa Romeo Uniform, 0877. Affirmative, Puka departure, Aru transition. Report, ready for push and start up, Condor 077. Condor 077, we are ready for start up and ready for push, thanks. 3567, com a equipe de solo, que após a passagem da aeronave da tripa retaguarda, está livre para pushback e recorte táxi. Vai coordenar, após a tripa retaguarda, está livre para 3567. Solo, Xanaya 6201, puxa acionamento, posição número 4. 204, vai ser o número 1 no setor, aguarde 6201. Aguardando. Solo azul 4206, com informação e uniforme, está na posição 8. 4206, Salvador Recife 350, aguarde de cópia, prepare Puka, transição Caju. Puka, Caju, e informa que vai ter que acionar o motor na posição. Louvado em risco, ciente, com a 206. Gente, trip 54 no 5, alinhar e manter 1 no 0. Azul 4206, próximo? Prossiga. Salvador Recife 350, nível autorizado, via Ampel 58. Decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puka, transição Caju. 1208, controle, acione 5407 no transponder. 350 Salvador, Puka Caju, 1208, 5407. Você pode puxar acionamento. Gente. Boa noite, bom domingo. Boa noite. Tiver que pode Fortex com 2077. Confirm clear for startup and clear for pushback, Condor 077. Affirmative, report for taxi. Go ahead for taxi, Condor 077. O trip 54 no 5, livre decolagem da 10, o vento é 170 graus, 07 nós. Livre decolagem, 5400. Segue Alfa, reporte antes da Juliette, 3894. Alfa, chamando antes da Juliette, 3894. O Hotel X6, tome a proa sul, tráfego já avistado. Você vai cruzar o campo aqui no ponto médio, no ponto médio aqui da pista 10. Tá visual com a TR da trip iniciando a decolagem agora, à sua esquerda? Afirmativo, tá visual, senhor. Tomando a próxima. Afirmativo. Cruze o campo de imediato, a retaguarda do tráfego. E fique atento aqui à torre nova em construção, ok? Tá atento, hotel até aqui. O trip 5415 decolado aos 38, chame o controle, 208. 208, obrigado, boa. Muito boa noite, 35415. Boa noite, 35415, contato radar, saída coral. Contato radar, saída coral, quando possível, voarmos pela direita, direto coral. 7, pro de coral. Coral, direto, obrigado. Xenem 143, só posso pelo, desça para 2000 pés, ajuste 10 no meio, reporte localizador, pistão no 0. Pelo, 2000 no 06, localizador no 0143. Pode 107, chame agora a torre 11895. 11895. Adesão, senhor, até o hotel 7, mantenha a linha do litoral e aguarde instruções. O hotel hotel cheio. Linha do litoral, aguardando o hotel hotel. Corre, aguarde 07. Guardião 07, reposte em Itapuã, informa o tráfego sentido contrário a um Robson 66, 500 pés, avista tráfego. Visual com o mesmo, testando a pouso no Graia. Gente, mantenha inicialmente o farol de Itapuã, mantendo sua separação com o Robson 66, tráfego adicional, um Boeing da Gol à sua esquerda, aguarde a autorização para prosseguir direto para o Graia. É, ciente dos tráfegos, manterá Itapuã, Guardião 07. O hotel hotel 6, prossigo na linha do litoral, mantendo sua separação com o Eurocopter da Polícia Militar. Reporte com o tráfego ultrapassado. Vai reportar com o tráfego ultrapassado o hotel hotel de lei. Guardião 07, tráfego agora à sua direita, o tráfego vai lhe ultrapassar pela sua direita. Mantenha a sua separação com o tráfego, Guardião 07. Será a separação, Guardião 07. Torre Salvador, voo 945, passou externo, baixado travado, boa noite. Boa noite, gol 1645, informa dois tráfegos, são dois helicópteros na linha do litoral sul, à sua direita, não vão interferir no pouso. O vento é 1500 graus, 05 baixo. Gente, está visual com o mesmo, gol 1645, alívio e pouso 90. Afirmo. O hotel hotel que você controle agora, 1208. 128, graças, senhor, hotel hotel. Guardião 07, o vento de superfície é 1,50 graus com 5 nós. Seu pouso é parado na cabeceira 35 ou pretende prosseguir direto pro Graé, a retaguarda do Boeing da Gol? A retaguarda do Boeing da Gol, direto Graé, Guardião 07. A gente aguarde só mais um instante para o cruzamento da final da 1-0. Se tiver condições, pode prosseguir aí na vertical da Avenida Dorival Caymmi e aguardar para o cruzamento da final da 1-0, mantendo sua separação com o Boeing da Gol. Sim, a gente não vai interferir com a aproximação do Gol, o Guardião 07. 219-1895 contra a torre. Reporte para o estacionamento. 2895 a torre, Felipe 5219 chamando. O Guardião 07 autorizado prosseguir direto para o pátio do Graé. O vento é 1,50 graus, 612 de nós. 7, direto do Graé, Guardião 07. Aqui, pode tirar o finger da gente aqui? Gente, e 3,0 da Coinfrero, 4,206. Obrigado. Salvador, tá 3,567. 3,567. Condições de agilizar o táxi até a cabeceira 1-0, alinhar e manter? Agilizo alinhando e mantendo na 1-0, tanto 3,57. Bem, informe as 12 da Oceané, a 8 milhas da cabeceira 1-0, agilize as manobras. Paciente do tráfego agilizando, 3,57 da TAM. Carreta guarda, já vai iniciar o táxi, 869. Ok. Sugestão 0 no meio, reporte localizador pista 10. Para 2000 no 0 no meio, reportará no localizador, informe Mike Fla. O 1645 no solo 42, libere na ataque 6 forte, se tiver condições, primeira à direita, e chame o solo 219. Dando forte no 219, igual 1645. pushback, ok? 4206. Não, eu não vou fazer pushback, senhores. Eu pedi para acionar o motor em lenta e depois pushback. Direcionar? Aguarde pushback, 4206. Autorização de táxi, Oceania 6201. Temos a bordo 126, alterna Guarulhos, autonomia 0400. 6201, autorizado o táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1895, QNH 1016, boa viagem. 1096, obrigado, boa noite. São Salvador, Gono 645, boa noite, Igor. 645, prossegue Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, no 645. Boa noite. Paulo, pode confirmar com o Gol após a passagem do Oceaneta, autorizado para o feedback. Inicia de imediato, Gol? Afirma, então, vai dar só a autorização. Afirma, então, autorizado para o feedback, é após o feedback. Yeah, do you, can't see, hello? Confirma? 077 Salvador Ground? Disregard, Condor 077. Ready for text? Frequência livre, pomposo. Rápido, frequência livre. 10, vento é 170 graus, meia dúzia nós. Livre, pouso 90, China 6143. Capricha aí, imagem. Rapaz, não sou eu hoje. Tá bom. 3567, decolando aos 44, controle 1208. 208, 3567, boa semana. Médio. 45, mantém a posição antes da Juliette. Vai manter antes da Juliette, não é 45. Do radar, saída Arbor, suba ao 360. 360, Arbor, 3567, aguardando uma pro direto. É 6201, na linha aí mantém após o pouso do aeroporto da companhia. Pós a aeronave da companhia, linha mantém, 6201. O azul agora 4206 está pronto para o pushback. Sente agora de azul, aeronave da qual do 50 retaguarda, após a mesma iniciar o táxi, autorizarei o pushback. Ok, obrigado. Oceania 6143, no solo aos 46. Libera a direita 121 no 9 solo. Direito 219, 6143. Vovô, quer ver? Abraço! Abraço! Hotel, hotel, X-ray, prossiga. Agora, direto, Sierra Índia com Índia, reporte final para pouso, hotel, hotel, X-ray. Autorizado direto, Sierra Índia com Índia, graças, senhor, vai reportar final para pouso. Eu mantenho 500 pés, X-Ray, tem um tráfego na final da pista 10, ILS, o ajuste 1016, 10 no meio. 10 no meio, na marca 500 pés, o hotel, hotel. 6143. Alfa, Juliette, 6143. Reforma, livre, ILS, chame torre, 1895. 1895, boa noite, Nicolás. Papo Uniforme, Mike Uniforme. Capa, Papo Uniforme, Mike Uniforme, boa noite, prossiga. Localizador, para Pousa 10. Gente, o Uniforme, Mike Uniforme, continue na final. E aguarde a autorização de pouso, ajuste 10 no meio. Gente, aguardada. No ponto de espera do 10, torre 1895, QNH 10 no meio, boa viagem. Ok, de alto, ponto de espera 2,5 torres. Pois será, boa. Décima 8. 208, boa noite. Boa noite. controle, boa noite, Oxenair 6201, decolado na Dael. Boa noite, Oxenair 6201, contato radar, saída da Dael, subo 360. 360, poderia voar direto Dael ou Leda? Direita, Floyd, Leda. Direita, direto Leda, muito obrigado. 567, direto Eletro. Eletro 3560, obrigado. Uniforme, Mike, uniforme, livre pouso na 10. O vento é 180 graus, 07 nós. Excelente uniforme. Eu, Sol. Aguarde um instante. Quando o 077, do Heaven Smith to initiate your text. Agora eu dou 10 pronto. 1869, mantenha o ponto de espera, aguarde para ingresso na 10. Vai bater boa, espera, vai aguardar. 869. No 43, mantém a posição antes da Juliette. Certo. Qual que é a posição prevista de parada? 01. Poderia ter ido pelo pátio 3, né? Viu, mas a aeronave já iniciando o táxi. Ah, tô vendo, obrigado. Quando a gente vai chegando no Rio, eu sei que sim. Provitex vai a Eplan, Indianalta, Order Point, Outlanda em 10. Contact Tower, Frequency 18.95, Q8 10.16. Q8-1016, taxiway Indian Alpha, right, Abram 1, holding front runway 10, and over to Tower 118-195, Kona 0778. Na escuta? Sim! Pode ir na nave da Condor, livrar a retaguarda, sair vir pushback, poderia ter equipe de solo para efetuar o pushback, manter a posição 10 livre para entrar na aeronave da Gol. Tá já no, ali na Juliette esperando para ingresso do parqueamento, ok? Tá legal. Livre logo o pouso, hotel Express. Hotel Express, tudo bem, seu livre? Livre, graças ao senhor, boa noite. Boa noite. Controle, Xanel 6201. Prossiga 6201. Falando que tem uma formação bem pesada na, em cima de Leda, vai ter que voar à direita pro 240 ou pro de Motiva. Gente do desvio 6201, inicialmente pro de Motiva. Sim, pro de Motiva, muito obrigado. Solo 219, boa noite. Boa noite, chama o Solo 219 no Flávio. Salvador, muito boa noite, papa, papa, uniforme, Mike, uniforme, livrando, papo 5. Uniforme, Mike, uniforme, prossegue táxi via Alfa, reporte na sua Juliette, uniforme, Mike, uniforme. Reporte na sua Juliette, uniforme. Voo 1869, decolagem autorizada, 10, o vento é sul, 079.